Santa Giuseppe San Luce, passo di Sagio, buona giornata per me, Roberto Cusò. Prego, non so se siamo per esempio, al padre. 3170, Parabéns, meu teste na Gola 019, e ali é seu autorizado, informe contabilizar. 7-0, complete aproximação, chame tu em 1 no noite do sua 95. Bom dia, foi autorizado, pista 90, vindo com 3-0 graus, 089, registro 90, noite. Afirmativo, autorizado, ponto 10, 3-1-7-0. Fizeram no solo 017, direita, táxi Alfa, Juliette, com 10.